Rádio Fiscar Notícias. Três horas e quatro minutos, eu sou o Daniel Monteiro, eu vivo esse é o Rádio Fiscar Notícias. No último dia 2 de outubro, São Carlos foi às urnas para eleger seu novo prefeito e os 21 vereadores que vão compor a Câmara Municipal até 2020. Sexto candidato mais votado à prefeitura, com 4.922 votos, ou 3,98% do total dos votos válidos, Dante Peixoto, do PSOL, se destacou durante o período eleitoral por suas propostas e postura ao longo da campanha. E é ele que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Dante, muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes aí. Muito bom poder participar aqui desse programa para a gente debater aí esse processo e o futuro, né? Exato. Não dá para debater futuro sem olhar um pouquinho para trás. Eu com queria certeza. Que você falasse como foi sua campanha, como você avalia esse período eleitoral em São Carlos e a sua candidatura. Acho que foi um momento especial do ponto de vista pessoal, né? De muito crescimento, de muitos desafios, né? Que acho que fazem com que a gente entre num patamar e saia num patamar superior. Do ponto de vista político, acho que a candidatura cumpriu com um papel fundamental para esse momento que a gente está vivendo hoje, que era o papel que a gente estava se propondo mesmo, de demonstrar que é possível que se constitua uma alternativa política para a população, para a maioria da população. Infelizmente, a gente sabe que o nosso tamanho partidário e mesmo as regras eleitorais são muito injustas, né? Nos oferecem um espaço muito limitado, mas eu vejo que a gente conseguiu furar esse bloqueio e sair do traço, né? Hoje em dia, o PSOL aqui em São Carlos, a minha candidatura, conseguiu expressar que sim, na cabeça de muitos da população é necessária uma alternativa e uma alternativa parecida com o que a gente estava se propondo a fazer. Mas foi uma campanha assim, de corpo e alma, né? Nossa, a gente estava dizendo aqui antes, né, do programa, a gente faz tudo, né, cara? Toda uma campanha feita por militantes, a gente não tem cabos eleitorais pagos, a gente acredita na política feita por pessoas que são convencidas daquilo que estão propondo, e eu acho que a gente conseguiu cumprir com um objetivo de encantar a população de uma política feita pelas mãos das próprias pessoas, né, sem marketagem, falando a verdade, dizendo com honestidade aquilo que se pensa para a cidade. Eu acho que se a gente não ganhou todos os votos ainda nessa eleição necessários para que a gente possa governar a cidade, eu acho que a gente deu um passo significativo que é ganhar o respeito, né? E isso é um balanço extremamente positivo, além da gente ter ficado muito próximo de eleger um vereador, no caso de Djalma Neri, né? Mas que foi um trabalho conjunto da nossa chapa de 11 vereadores que a gente lançou e que por 44 votos a gente não teve a nossa primeira representação do PSOL na Câmara, o que vai fazer uma falta considerável. Sim. Por ser um partido que demonstra, né, que mesmo em minoria, às vezes, nos parlamentos, a gente consegue pautar, fazer aparecer questões políticas, porque a gente pensa de uma forma e age de uma forma muito diferente dos demais partidos, é um princípio nosso, né? Mas se por um lado parece que é uma derrota, para nós do PSOL, na verdade, é uma vitória, porque mostra que a gente está perto, né? A gente está muito próximo de conseguir transbordar de vez, né, o caldo dessa legislação política injusta que nos exclui muitas vezes dos processos, né? E com dedicação, com garra, com militância na rua, a gente conseguiu chegar muito perto e conseguiu crescer muito o partido em número de votos e em expressão política mesmo também, né? Então é uma avaliação completamente positiva. Eu acho que a gente tem tudo para cada vez mais construir uma alternativa política aqui para São Carlos, que não é só o PSOL, mas passa sim pelo nosso partido, e acho que a candidatura foi importante para demarcar esse caminho aberto aí. O ICI nunca é interessante de se trabalhar. Eu não gosto muito do ICI, porque a gente entra no campo de teorizar demais. Mas você foi muito elogiado em todos os debates que participou ou em todas as rodas de entrevista e de conversa que você foi chamado. Você não participou dos dois principais debates no sentido de audiência aqui da cidade. Sim. Você acha que isso foi muito decisivo para talvez não ter pluralizado tanto a tua campanha? Com certeza. Eu vejo que a exclusão do PSOL, não só aqui em São Carlos, claro, tá? Mas no Brasil inteiro. Eu vejo que, assim, nós estamos passando por um momento político em que a alternativa natural na cabeça da população ao longo de décadas foi o PT. E ruiu por uma série de motivos. Eu vejo que o PT hoje passa por um processo que ou se reconstrói ou, enfim, ele vai caminhar para ser um partido a mais ali, que não traz consigo aquela expectativa da alternativa. Uhum. Né? E nós estamos carentes dessa alternativa. E no ano passado, e nesse ano, né, ao longo desse processo todo de impeachment, de golpe, houve uma reorganização do regime político brasileiro para vetar a existência de alternativas políticas, né? E aí é importante ressaltar isso, porque a legislação eleitoral nova que foi feita, colocando essa questão dos 9 deputados federais, ela foi feita sob encomenda para o PSOL e para os partidos de esquerda, vamos dizer assim, né? Que podem sim se mostrar como uma alternativa, porque estão por fora desse regime, né? Que não estão nessa bandalheira da aprovação da PEC 241, não estão na bandalheira da corrupção da Petrobras, das ações da Lava Jato, porque acreditam numa política feita do povo para o povo. Né? E eu vejo que existe um interesse claro e expresso do regime de manter fora esses partidos que são outsiders, vamos dizer assim, da política. Né? E acho que pegou, com certeza, eles foram muito eficientes nisso. Eu vejo que, por exemplo, talvez a gente poderia ter saído aí com passados 2 dígitos, né? Porque a gente cresceu de 2% para quase 4% como resultado final, né? A gente tinha 2% na pesquisa Ibope para 4% com um debate na Intersom. E, lógico, muita militância na rua, mas o que fez a gente transbordar um pouquinho mais foi o debate na rádio. Né? E se a gente tivesse ido para os debates na televisão, com certeza, porque destoa muito, né? A forma como a gente coloca as propostas, as questões, a gente realmente tem um compromisso por aquela política que a gente está apresentando. A gente vai apresentá-la, doa quem doer. Né? E isso não é uma coisa do Dante, é uma questão do nosso partido, da nossa trajetória, da nossa tradição política. E eu vejo que além da gente talvez poder chegar ali brigando no segundo lugar, talvez até, né, surpreender e chegar à frente, eu vejo que a própria questão da eleição de vereadores, né? A gente teria um espaço a mais para mostrar esse programa. Muita gente terminou a eleição sem saber que o pessoal tinha chapa, que tinha alguns candidatos que eram... estavam lançados, por exemplo, a Julieta Lui, muita gente, né? Ela foi vereadora por 16 anos aqui em São Carlos, tem uma referência boa, muita gente não soube, até depois da eleição, não estava sabendo que ela tinha sido candidata, porque essa legislação não foi só os debates, né? Eles cortaram o horário eleitoral gratuito muito, né? Passaram muita parte para aquela inserção ao meio da programação que a gente quase não tinha, então nossos vereadores apareciam uma vez a cada 2 dias, num horário aleatório, a gente não tinha... é muito espaço para fazer essa demonstração. Então, essa lei ela foi feita para vetar. E mesmo assim, eu vejo que a gente ainda conseguiu superar esse bloqueio. Você pega, por exemplo, em Sorocaba, o nosso partido está no segundo turno, com 18 segundos na televisão, limado de todos os processos também, conseguiu chegar no segundo turno com mais de 20% dos votos. No Rio de Janeiro, Freixo, né? E em Belém, o Edmilson, que passou, inclusive ele passou para o segundo turno, estando em primeiro. Né, mais votado. Então, apesar disso, eu ainda acredito que existe sim esse espaço para a construção de uma alternativa, e eu vejo que nós vamos ter que batalhar muito, né, não só contra esses retrocessos que estão pintando em âmbito federal, aí, dessa PEC do fim do mundo, aí, de congelar todos os gastos sociais, mas principalmente aqui em nível municipal também nós vamos ter que batalhar muito, porque o que está se avizinhando aí é uma política de terra arrasada, né? Aquela história de deixar a cidade destruída para que a próxima gestão entre 2, 3, 4 passos atrás para, né, prejudicar. E aí isso fica essa questão da guerra política entre grupos que, no fim das contas, já demonstraram pela sua prática que a preocupação não é com a população, a preocupação é prejudicar o outro grupo, e aí nisso quem acaba perdendo é só a população, né? E a gente vai ficar muito em cima disso também, Daniel. Uhum. A Câmara de São Carlos teve uma renovação com 13 vereadores. Houve alguns vereadores que não se candidataram, mas uma renovação. Mas essa renovação não teve uma grande liderança à esquerda, ou de fato uma oposição muito forte dentro. Você já se mostrou pessimista quanto ao futuro de São Carlos. E em relação ao futuro da Câmara aqui? A Câmara, infelizmente, acho que o sentimento de renovação ele teve presente, isso se expressou nas urnas, né? Porém, infelizmente, a gente tem uma velha máxima entre nós aqui do pessoal, das esquerdas, né, que diz que a eleição é um reflexo distorcido da realidade, porque a regra eleitoral faz essa distorção, né? Uhum. E muitas vezes você pega dentro dos partidos tradicionais, eles conseguem promover falsas alternativas, falsos sentimentos de renovação. E eu vejo que isso, essa distorção se fez presente, né? Porque saiu uma pessoa de determinado partido, entrou outra, aquela que estava não entrou, mas entrou uma pessoa do mesmo partido. Né? E no fim das contas, quem manda é o partido, não é a pessoa, né? Infelizmente ainda é pouco conhecido isso por parte da população, as pessoas votam na pessoa, né? E o nosso sistema político é um sistema político que não é compreendido pela população, E infelizmente, né, os velhos partidos do regime estão lá. E como você disse, é com muita preocupação que eu vejo, porque a oposição é fundamental para a democracia. E o processo que se avizinha, pelo menos por dentro da Câmara até agora, é de uma oposição muito fraca, ou, para não dizer, praticamente inexistente, né? Só que a gente sempre diz também, política também não é feita só dentro do espaço institucional. Se não fosse assim, o pessoal não estaria sobrevivendo aqui na cidade já desde a sua fundação, né? Nós vamos continuar fazendo oposição pelos meios em que for possível, né? Sejam espaços institucionais, conselhos. E aí não é aquela oposição pela oposição, né? Mas é oposição no sentido de mostrar o contraditório, né? De fazer o debate de ideias para que se produzam sínteses, para que não exista um pensamento único. Né? E a gente vai seguir apresentando isso pelos conselhos, que são espaços institucionais importantes, que nós vamos fazer questão de impulsionar que a população ocupe, de que nossas ideias apareçam, de ocupar a tribuna livre da Câmara quando for possível, mas principalmente organizando a população nos bairros, né? Eu tenho falado muito isso, a gente já está em alguns processos auxiliando populares a organizar associações de bairro, auxiliando as pessoas a organizar movimentos autônomos por questões próprias de cada localidade, né? Então seja desde uma horta comunitária num bairro que acaba unificando, unindo aquela população para que não só produza seu alimento, mas que discuta seus problemas, que tente resolver seus problemas, que a gente acredita que isso também é política. Na verdade, essa que é a grande política, né? Essa política feita do povo para o povo. E eu acho que com isso, né, além da questão das ruas aí, que com certeza o Brasil ainda vai passar por um longo período em que as ruas vão ser um elemento decisivo, e eu acho que cada vez mais decisivo da conjuntura, nós vamos estar presente também, demonstrando a nossa vertente, né, nossas ideias, porque de fato que a política não é só praticada dentro dos palácios, as praças também são fundamentais nesse processo, e lá nós estamos e estaremos com certeza. Não dá para fugir do teu histórico de ativismo com relação a transporte público, transporte justo. Como você está vendo essa questão agora? Nós já estamos diretamente envolvidos de novo, né? Eu tinha até dito que durante a campanha não vinha promovendo muito, porque eu acho que é ruim, né, que o movimento fique parecendo algo partidário ou alguma coisa assim, porque não é, né? É um movimento muito plural, de gente que não tem organização partidária, de outras pessoas que estão em partidos diferentes do meu. Mas sempre acompanhando, né, e com informes e adotando ali o programa daquele movimento para o transporte como um programa nosso para as eleições, com muita humildade, né, mas de reconhecer que existe algo melhor do que o próprio pessoal pode formular. E agora a gente já está de novo na briga, né, já são 6 representações ao Ministério Público em relação a esse último período aí dessa transição. Mas infelizmente só isso não está sendo suficiente. Hoje às 5 horas vai ter uma manifestação ali na Praça da Catedral, porque o que está acontecendo com a população ali é uma situação humilhante. Né? A gente vê pessoas de idade, em pé, no sol, na chuva. Existe um gap, né, um buraco entre o que foi a Atenas Paulista e o que é a Suzantur, que ninguém resolve. Nenhuma autoridade se coloca para dizer, olha, ou se resolve essa situação ou nós vamos tomar alguma providência, seja lá que providência for essa. E aí o que acontece é que, por exemplo, ontem a gente chegou lá por meio de uma denúncia, que me telefonaram, não sei como também, conseguiram o nosso telefone, me ligaram e disseram, olha, vem aqui porque estão roubando nossos cartões, né, de Vale Transporte. E ao chegar lá, disseram pra gente que isso não era verdade, mas aí nós fomos até o balcão e era real. Né? Tinham cartões que estavam retidos com crédito das pessoas lá, porque se as pessoas não deixassem esse cartão lá, do cartão antigo da Atenas, não pegaria o novo. E aí a gente começou a verificar que isso, né, na minha concepção, isso é uma apropriação indébita. É algo que é um bem de uma pessoa, você não pode reter aquilo lá, ainda mais tendo saldo, mesmo que o cartão estivesse vazio. Uhum. O cartão é da pessoa, ela pagou por aquele cartão, né, para fazer o cartão da Atenas Paulista. Então, e aí só chegando lá com a expressão política que a gente adquiriu nas eleições e com advogados do PSOL, né, é que a gente começou a resolver alguns problemas ali. Inclusive a própria polícia militar estava lá, a gente falou, olha, vocês estão aqui para proteger o quê? Como é que é? E eles estavam lá por uma solicitação da empresa, né, que estavam com medo de danificar o patrimônio particular da empresa ali. Nós dissemos, olha, mas aqui tem uma situação grave acontecendo com a população, nós queremos que abra um boletim de ocorrência, né? E foi um verdadeiro tropé ali, né? E hoje, infelizmente, essa situação permanece. Então, o que a gente vê é que não dá para continuar dessa forma, né? Precisamos dar um basta nisso e a população tem que ser atendida. Como que é possível uma cidade do tamanho de São Carlos, 244 mil habitantes, uma cidade que tem um sistema de transporte que não funciona, que não atende a população? Gente, isso é... Sistema de transporte caro, se você for fazer a comparação com cidades da... Ah, pega São Paulo, por exemplo, né, que você anda aí, sei lá, quantos quilômetros no ônibus, aí eles vêm com aquele papo, né, de que, ah, porque o índice de passageiros por quilômetro e blá, blá, blá, e a gente já disse, então muda o sistema tarifário para sistema de pagamento por quilômetro rodado, vamos quebrar, derrubar esse custo, né, associado ao sistema e tudo mais. Ninguém ouve nada, ninguém... A preocupação do poder público não é resolver o problema para a população. A preocupação do poder público é continuar fazendo o que já está sendo feito, porque isso é um regime que está funcionando para eles, né? Agora, funciona para o andar de cima, mas nós do andar de baixo continuamos aí andando a pé, porque andar de ônibus é um caos, tendo que se virar para pagar a prestação de carro muitas vezes, ou de moto, ou de qualquer coisa assim, porque não dá para andar de ônibus na cidade. Não existem outros modais, né? Que era uma coisa que a gente estava defendendo também, que se regulamente mototáxi, que se regulamente o Uber na cidade, que se regulamente. Porque qual é o problema de ter mais modais de transporte? Não existe problema, né? O problema é não ter regulamentação, andar sem critério, andar com, né? E aí, se você tem uma regulamentação, o poder público legislando sobre aquilo, você consegue equacionar um problema. E daí, se falha o ônibus, o cara tem como sair, pegar uma moto, pegar um, sei lá, o que for, né? Pegar um Uber, um táxi e chegar até o local. Agora, o que a gente está vendo ali são pessoas que ontem ficaram das 9 da manhã até as 7, 8 horas da noite lá dentro, não conseguiram fazer sua carteirinha, e a hora que chegaram para fazer, foi obrigado, né, foi dito a eles que eles tinham que deixar a carteirinha antiga lá com dinheiro dentro, às vezes 200, 300 reais, como foram alguns casos que a gente viu, dinheiro da pessoa. Um absurdo, né? E ninguém paga por isso, a gente procura as autoridades, ninguém fala nada, então nós vamos ter que pôr o povo na rua, não tem outro jeito. Infelizmente, a gente tentou todos os meios possíveis dentro da legalidade, da institucionalidade, e a legalidade e a institucionalidade não estão dando resposta. Então a gente vai precisar chamar a atenção de alguma outra maneira, e é isso que vai acontecer hoje às 5. Às 5 na Praça do Mercado. Na Praça da Catedral. Da Catedral. Que é ao lado de onde está sendo feita a recarga ali da Suzantur. Certo. E como fica o Dante político agora? O Dante político fica desse exato jeito que a gente está conversando aqui, né? Política para mim é o dia inteiro, é a vida inteira, todos os momentos, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou pensando e estou agindo de acordo com os princípios que a gente tem, né? De batalhar por justiça, batalhar por um país, uma cidade melhor. E do ponto de vista de disputa eleitoral, já disse para todo mundo, né? Eu estou sempre à disposição. Não decido nada sozinho, eu tenho partido, primo muito por respeitar as instâncias do partido, a discussão na base, né? Nós estamos com um processo de crescimento bem grande agora, vão chegar novas lideranças, novas pessoas que estão se somando, para a gente isso é fundamental. Não existe cacique no PSOL, né? Existe uma discussão do que é melhor para a população, o que é melhor para o partido, que quem tem mais disponibilidade, e eu estou à disposição, né? Se for para ser candidato em 2018, sou, se não for, vou panfletar para quem for. Em 2020 é a mesma coisa, e assim por diante, né? Eu, por mim, se for para segurar a bandeira ou para ser candidato, é a mesma dedicação, porque eu acredito no projeto, né? Não acredito na construção de uma figura, um super-herói. Mas existe um clamor, né, para que a gente siga. Acho que consegui ir bem, assim, com tranquilidade, né? Não ser picado pela mosca do ego, desse tipo de coisa. Acho que, assim, não quero extrair nada da política, a não ser realmente ver esse programa que a gente tem implementado na realidade, né? Então, me dá tranquilidade para continuar também, né? Se fosse diferente, talvez eu estaria em crise, mas por enquanto a gente não tem nada, assim, nem pensado, nem rascunhado, nem rabiscado para as próximas eleições, só que o resultado da montagem das chapas, essas coisas, vai ter que ser consequência das lutas e do processo político que a gente desenvolver daqui até lá. E aí, se for realmente um cenário em que aponte para que eu seja candidato, eu serei, se não, vou fazer campanha para quem quer que seja e vamos batalhar para que esse projeto chegue até o poder em algum momento. Por fim, como você enxerga os próximos 4 anos de São Carlos? Você é um cara que entende de política, que estuda, que está envolvido e que provavelmente fez alguma, analisou, pensou, enxerga cenários. Qual a sua perspectiva? Preocupação, muita preocupação, né? Eu vejo que não só por São Carlos, tá? Por questão nacional mesmo. Sim. Você vê essa PEC que foi aprovada agora. E eu vinha dizendo isso, né, para todos os outros candidatos. E, olha, se vocês não pautarem a questão federal, eu vou fazer questão de pautar, porque essa bomba vai estourar no colo de quem tiver na prefeitura. Porque se corta dinheiro do SUS, se corta dinheiro da educação, se corta dinheiro do transporte, se corta dinheiro da assistência social, e isso vai explodir aqui na cidade. Isso não estoura no colo do governo federal. Né? E quem for o prefeito vai pegar isso, né? Eu dizia isso, e agora vai ser no colo do prefeito eleito aí, né? Uhum. E não se tem uma postura de enfrentar isso da parte do atual administrador, né? Do administrador eleito aqui de São Carlos. Então eu vejo com muita preocupação por esse aspecto em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque de fato eu não acredito no projeto que foi eleito para São Carlos, né? Muito foi dito assim, ah, assume lá um cargo, qualquer coisa assim. Gente, isso não cabe dentro da nossa trajetória, dentro da nossa tradição. A nossa tradição e a nossa trajetória não cabem no governo que foi eleito aqui para São Carlos, né? Não tem qualquer relação. Eu vejo que vai ser muito difícil caberem os interesses particulares do grupo político que foi eleito dentro da administração pública, né? Como se concilia isso, se é que é possível conciliar esses interesses, né, de fazer um governo que atenda de fato a maioria da população e não que se volte para os próprios interesses particulares. Então a nossa fiscalização vai se dar em primeiro lugar nesse aspecto. Nós queremos que os privilégios dos políticos acabem, e para isso a gente vem com esse procedimento de fiscalizar. Mas nós também somos humildes, né, de reconhecer que a gente não venceu a eleição e que nós precisamos também subsidiar, em primeiro lugar, não só com crítica, mas também com propostas, com proposições, a própria prefeitura que foi eleita. Então, nesse sentido, a gente já se comprometeu, né, os planos, os programas que a gente fez das eleições que forem bons, a gente está à disposição para apresentá-los, né, mas sem qualquer tipo de composição de governo. E com essa preocupação latente pela questão federal do que vai acontecer aqui dentro do município, principalmente em relação a esses interesses, para que eles não se sobreponham aos interesses públicos, né? Para a gente ficar muito em cima disso e a população ficar atenta também, porque já está acontecendo isso nessa administração atual. A gente vê cheque trocado, agora dizendo que tem mensalinho dentro da Câmara dos Vereadores, dizendo, enfim, um monte de coisa aparecendo aí que mostra isso, né? Interesses particulares acima dos interesses da coletividade. E o histórico do grupo que vem se articulando para entrar na prefeitura, né, que ganhou as eleições, é muito parecido nesse aspecto. Então, é para a gente ficar de olho, para a gente ficar preocupado com uma pulga atrás da orelha e não dormir, né? Dormir com o olho aberto, porque vem muita luta por aí. Dante, muito obrigado. Conversar, fazer esse panorama, fica aberto para novas vindas, quem sabe no começo do ano, quem sabe com encaminhamentos diferentes ou em âmbito federal ou em âmbito nacional, é sempre bom conversar contigo. Beleza, eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês aqui da Rádio Fiscar, é um lugar que eu me sinto muito bem de vir debater, já falei isso uma vez, né, e boa sorte aí para vocês também na caminhada aí, que continuem com essa brilhante cobertura dos assuntos aqui de São Carlos e do Brasil, que é um diferencial muito grande para nossa população chegar a essas informações de qualidade, como vocês fazem aqui. Obrigado e agradeço aí aos 4.922 votos. Podem ter certeza que não foi em vão, que a gente tem todo um futuro pela frente, vocês ainda vão se cruzar muito com o Dante e com o pessoal aí pelas ruas, organizando o nosso povo para melhorar a nossa vida. Esse foi Dante Peixoto aqui no Rádio Fiscar Notícias, na 95,3 FM. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado. Continue com a gente.